abrimos as portas do Jardim à Beira-Mar Plantado. O programa de hoje vai ser dedicado à Revolução dos Cravos. Vou contar-vos algumas histórias ou episódios relacionados com a Revolução do 25 de Abril em Portugal. Claro está que estas histórias serão ambientadas com música da época. Comecemos por ouvir Pro que der e vier, de Fausto. Tenho a cabeça espetada entre a noite e a madrugada. Tenho um braço deitado entre o prefeito enjeitado e um canhão apontado para qualquer lado enfiolado. Venha lá quem quiser, estou para o que der e vier. Manhã mal acordado, de noite pouco ensunado, para a aventura que teço, encontro os dias do avesso. Terra do perder, Deus é dinheiro, dia bem não ter. Seja homem ou mulher, estou para o que der e vier. Dia a dia num aperto, que mais parece um deserto. No descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Aconteça o que acontecer, não temos nada a perder. Tendo que vier a dar, assim não podemos ficar. Hei de ser a barricada, arma fogo despedida. Hei de ser ferro forjado, dia e noite amor calado. Hei de ser punho cerrado e ternura docemente. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. Quem pense que a Revolução dos Cravos se fez com flores em vez de armas não está longe da realidade. No entanto, houveram alguns mortos no meio da Revolução. Ao todo foram 6 mortes. Vamos aqui recordar os mortos esquecidos do dia da Revolução dos Cravos. Fernando Reis, João Arruda, Fernando Giesteira, José Barneto, António Lage e Manuel Cândido Martins Costa. Os 4 primeiros foram assassinados pela PIDE e os 2 últimos mortos pelos manifestantes. Oh, navegante do mar do medo, houve um instante o meu segredo. Ó caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobra e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. criança de tanta guerra. Uma criança nasceu na terra, um dia novo ela nos traz, dará ao povo a flor da paz. Surgi depressa que não é cedo, cantai comigo, irmãos do medo, cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Hoje um menino venceu a morte, nasceu franzino, mas é Deus forte. Será chamado Emanuel e sustentado de leite e mel. De longe, longe chegam os povos, vindo à procura de tempos novos. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Durante a ditadura, houveram mais mortes e prisões. Algumas bastante conhecidas, como por exemplo a de Catarina Eufémia, a jovem ceifeira alentejana que foi assassinada por oferecer resistência ao regime salazarista. José Afonso dedicou-lhe a canção Cantar Alentejano, a partir do poema de Vicente Campinas. Fazemos uma homenagem a todas as pessoas que têm a coragem de se opor a regimes, leis ou ordens que considerem injustas com a canção Venceremos, de Samuel. Em cada recanto da pátria já se ergue o clamor popular, anunciando a nova alvorada, e o povo começa a cantar, recordando o soldado valente, cujo exemplo se fez imortal. Enfrentemos a morte primeiro, trair a pátria jamais. Venceremos, venceremos, mil cadeias haverá que romper. Venceremos, venceremos, a miséria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadeias haverá que romper. Venceremos, venceremos, a miséria sabremos vencer. Camponeses, soldados, mineiros, as mulheres da pátria também, estudantes, empregados e operários, cumpriremos o nosso dever. Cobriremos as terras de glória, socialista será o futuro. Todos juntos seremos a história que o povo irá construir. Venceremos, venceremos, mil cadeias haverá que romper. Venceremos, venceremos, a miséria sabemos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadeias haverá que romper. Venceremos, venceremos, a miséria sabremos vencer. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Durante o Estado Novo haviam eleições, mas, curiosamente, durante mais de 30 anos, sempre ganhavam presidentes que apoiavam Salazar, pois só havia um partido que era legal. Nas eleições de 1958, o candidato Humberto Delgado, abertamente contra o regime de Salazar, teve a coragem de concorrer às eleições. O resultado não lhe foi favorável, graças à fraude eleitoral montada pelo regime. No ano seguinte, Humberto Delgado teve que se exilar no Brasil, por ser alvo de ameaças de morte. Convencido de que o regime não poderia ser derrubado por meios pacíficos, promoveu a realização da Revolta de Beja, a qual veio a ser concretizada em 1962. O golpe, porém, fracassou. Em 1965, é assassinado pela PIDE, na fronteira espanhola em Los Almerines, perto de Olivença. Fazemos homenagem ao general sem medo. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Em 1937, 5 anos depois de ter entrado no poder, Salazar sofre o único atentado à vida em todos os anos da ditadura. O historiador João Madeira atribui este atentado à Frente Popular, que agregava militantes do PCP, anarquistas e sindicalistas. Uma bomba de dinamite explodira junto à capela onde Salazar ia à missa todos os domingos, no instante em que se apeava do carro. O atentado foi falhado, pois Salazar não foi atingido, ficando apenas aberto um grande buraco no chão. Após este acontecimento, Salazar discursou perante uma manifestação apoteótica, dizendo: Não há dúvida, somos indestrutíveis, porque a providência assim o destina e na terra vós o creis. Sobre este episódio editaram-se vários livros, entre eles o mais recente, Matar o Salazar, de António Araújo. Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura. Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo, gaivota da liberdade, voando num tejo novo. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, roças livres portuguesas. Vi as portas da prisão abertas de par em par. Vi passar a procissão do meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido. Em 1968, Salazar, com 79 anos, cai de uma cadeira. Este acidente deixa-o num estado muito débil. Incapaz de continuar a governar, estava em jogo a sobrevivência do Estado Novo. Ora, como Salazar não tinha designado sucessor, o presidente da República, Américo Tomás, foi obrigado a fazer uso dos seus poderes para designar o sucessor. Poderes esses que sempre tinham sido usufruídos por Salazar e não por quem tinha direito. Após vários dias de consultas, análise de currículos e entrevistas, a escolha recai sobre Marcelo Caetano. O currículo de Marcelo Caetano indicava uma vida inteira dedicada a fascismo e apoio à ditadura de Salazar. Apesar de Salazar morrer em 1970, sem a plena consciência de ter sido substituído, o fascismo lusitano duraria mais 6 anos desde a entrada de Marcelo Caetano no poder. olhos acesos na noite, sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos que podem devagar. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo pode acender uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irei beber em ti o vinho que pisei, o fado que sofri e dei. Dei do meu corpo um chicote de força, rasei meus olhos com água, dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sonho uma corda de insónias, gravei meus braços com seta, descobri rosas a larga e cidades e construí poetas. Mas nunca te encontrei na estrada. Meu amor inventado, que um dia teu corpo pode acender uma fogueira de sol e de fúria que nos fará nascer. Então nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem farsas, nem forcas, nem barbas, nem feras, nem pelos, nem cardos, nem dardos, nem trevas, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomas, nem secas, nem passas, nem porcas, nem barbas, nem feras, nem pelos, nem cardos, nem dardos, nem hoje lembrei-me de... Chegamos à parte da secção Hoje lembrei-me de, para divulgar outras artes portuguesas além da música. Hoje vamos ouvir vários poemas dedicados ao 25 de Abril. São todos da autoria de Manuel Alegre e declamados pelo autor Mário Viegas. O primeiro chama-se Correio, do disco de poemas Palavras Ditas, de 1972. Chegam cartas. Chegam pedaços do meu país. Chegam vozes. Chega um silêncio que me diz as revoltas, as lágrimas, os cansaços. Chegam palavras que me apertam nos seus braços. Chegam notícias do meu país. Chega o José, o Alípio, o Manel, a Toina. Chegam do Sul e falam a cantar. Chegam do Norte e trocam os Bs pelos Vs. Chegam mulheres descalças e homens de boina. Chegam os antigos senhores do mar. Chega gente que chora em português. Chegam palavras com guitarras de Lisboa. Chegam palavras que me sentam à sua mesa para falar das nossas coisas. Trigo e tristeza. Trevo e sal. Chegam palavras que me trazem vinho e broa. chegam palavras que me trazem Portugal. Chegam palavras como sinos a tocar. Há fogo em Sintra, greve no barreiro. E chega um dago de palavras de há 20 anos. Mataram no Gradanço o filho do moleiro. E o tio Fausto a dizer: se ainda houvesse republicanos. Chegam palavras com o Alipio e o Botarel. Palavras de Águeda com sinos a dobrar. Para o tio Fausto que já morreu. Que já morreu. E ao Eugênio a tocar a Marselhesa, ao piano das palavras que o tempo me traz. Chegam notícias de mim mesmo de há 20 anos. O Manel gosta da Maria do Brás. Tio Fausto Eugênio. Vó Clementina. Onde é que estão? Onde é que estão os republicanos e a Maria do Brás que ficou sempre menina dentro de mim em Águeda há 20 anos? Chegam palavras que me estão dentro da pele. Palavras, de palavras, de palavras. A Maria do Brás só olha para o Manel. O tempo passa como o vento e cá por dentro só palavras. Palavras. Palavras. E já morreu, Manel. E já morreu. O tempo em que tu eras o avançado centro que marcava mais golos no Largo do Botarel. Chegam palavras de ontem dentro das palavras de hoje. O tempo nos constrói e nos destrói. Vai-se o tempo, Manel. O tempo foge. Por vezes dói, Manel. Por vezes dói. E esta gente por dentro das palavras, esta gente que se junta, esta gente que chega e que pergunta, que fazer? Fazer? Só palavras. Esta gente que chega e que me abraça com palavras, com braços por dentro das palavras, que fazer? Há o tempo que passa e o tempo que não passa, este alarme, estes gritos, cansaços, pedaços do meu país, e os olhos baços, braços, laços, e por dentro uma ânsia a ferver, a tempestade acumulada vento a vento. Impossível cantar à mesa do escritório. Todo o poema é de rua, todo o tempo é de combate, e nada sei de poesia de laboratório. Faço o que escrevo, escrevo o que faço, abraço quem me abraça, bato em quem me bate. Escrever para depois não sei escrever. Meu tempo é hoje, tudo mais a não ser. Canto o tempo que passa, e sei que passo com o tempo, e sei que passo. Agora vamos ouvir quatro poemas, também de Manuel Alegre, declamados por Mário Viegas, gravados em 1974 para o disco País de Abril. Vamos ouvir nesta ordem. Como se faz um poema, Nós voltaremos sempre em maio, Exílio e País de Abril. Com muita coisa fiz o meu poema. Rasguei retratos, abri um poço na planície. Habitei muitos cadernos, fui à guerra e morri. Fui à guerra e voltei. Com muita coisa fiz o meu poema. Mané, onde ficaste meu primeiro verso? Mané rimava sempre com porquê. Porquê? Minha tia morreu devagar, devagar. Nesse dia aprendi o substantivo morte. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu pai tirava lixo e um sonho do nariz. Meu pai foi sempre um poeta em volta de um poema que nunca apareceu. E agora, eu tiro dos minutos versos como meu pai tirava do nariz um sonho e lixo. Com muita coisa fiz o meu poema. Algumas eu não digo, para que dizê-las? Por exemplo, rimava estrelas com procelas. Nas rimas era livre. Vieram prender-me. Prendê-las. Descobri outra rima para estrelas. Celas. Com muita coisa fiz o meu poema. Campainhas noturnas. Por que me não chamam? meus amigos assobiavam sempre à meia-noite. Coimbra era uma Europa cheia de comboios. Campainhas noturnas. Por que me não chamam? Com muita coisa fiz o meu poema. Parti vestido de soldado. Eu vi Lisboa cheia de lágrimas. E um avião ficou por muito tempo voando entre lágrimas e nuvens, minha amada chorando no aeroporto triste. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu amigo morreu, já disse como foi. A mina arrebentou. Meu amigo ficou com as tripas de fora em cima de uma árvore. Aprendi na terceira pessoa o verbo morrer. Com muita coisa fiz o meu poema. Eu vi meu povo com as mãos cheias de sangue, mas isso foi demais. E tive de aprender na primeira pessoa o verbo matar. Desde aí, há certos adjetivos que me doem muito. Com muita coisa fiz o meu poema. Não vou dizer o tempo que demora um verso. Como dizer-vos, por exemplo, o tempo com as chaves metálicas batendo na minha cela, que depois rimei com estrela. Com muita coisa fiz o meu poema. Cidade, já rimei com liberdade. Muita coisa aprendi desde esse tempo. Liberdade, rimei depois com estrela e cela. Tristeza fiz rimar com alegria. Meu poema rimou com a minha vida. Como quem se despede, eu fiz o meu poema. Manuel Bandeira diz como quem morre. Eu digo como quem peleja e por cantar não morre. Como um violino entre um obuso e a morte. Como quem arde, não está mal. Ou como quem acende. Eu próprio me apaguei algumas vezes e sempre me acendi com o meu poema. Os soldados sentavam-se ao redor da lenha. Como falar-lhes? De repente eu disse: camaradas, a pátria somos nós. E os soldados calavam-se ao redor da lenha. Então eu disse: é o tempo da vindima. José, quantos almudes lá na tua aldeia? Na minha aldeia o meu patrão faz 1000 almudes. José, a pátria somos nós, entendes? E os soldados calavam-se ao redor da lenha. José, nas tuas mãos começam todas as vindimas, da cor do sangue é a cor do vinho, entendes? Meu poema acendeu-se no cimo da lenha. Alguém cantou: a pátria somos nós. Com muita coisa eu fiz o meu poema. Aprendi-o no vento, aprendi-o no barro, sobretudo na rua e em alguns livros também. Porém, foi junto aos homens que aprendi como as palavras são terríveis e sagradas. Aqui vos deixo o meu poema. Aqui vos deixo cidade a não rimar com liberdade, liberdade a rimar com estrela e cela, meu poema a rimar com minha vida. Aqui vos deixo, tal como sei, as coisas com que fiz o meu poema. Amanhã não estaremos já neste lugar. Amanhã a cidade já não terá o teu rosto e a canção não virá cheia de ti escrever em cada árvore o teu nome verde. Amanhã outros passarão onde passamos, farão os mesmos gestos, dirão as mesmas palavras, dirão um nome baixo, um nome loucamente, como quem sobre a morte é por instantes eterno. Amanhã a cidade terá outro rosto. Nós não estaremos cá, mas a cidade já não será contra o amor. Amanhã, quando os amantes passarem na cidade livre, nós não estaremos cá. Voltaremos em maio, quando a cidade se vestir de namorados e a liberdade for o rosto da cidade, Nós que também fomos jovens e por ela e por eles amamos e lutamos e morremos, nós voltaremos, meu amor. Nós voltaremos sempre. No mês de maio, que é o mês da liberdade. No mês de maio, que é o mês dos namorados. Éramos 20 ou 30 nas margens do Sena e os olhos iam com as águas. Procurava o Tejo nas águas do Sena, procuravam salgueiros nas margens do vento, e esse país de lágrimas e aldeias, pousadas nas colinas do crepúsculo, procurava o mar. Éramos 20 ou 30 nas margens do Sena, sentados, ausentes. E havia uma rua. Havia uma casa. Havia um cesto de cerejas sobre a mesa. Havia um puro cheiro a pão. Uma varanda. E roupa branca a secar. Havia uma pátria. E havia tecedeiras subterrâneas tecendo em Coimbra à primavera. Havia o António. E uma guitarra incendiada nos seus dedos. E a minha irmã morava nesse ritmo. A minha mãe bordava. Às vezes creio que lembrava. Meu pai, esse partia extasiado para o país da música. Havia uma avó procurando sentir o que eu sentia. Havia uma casa. Havia uma pátria. Éramos 20 ou 30 nas margens do Sena, onde o vento cantava uma canção estrangeira. E os olhos iam com as águas. São tristes as cidades sob a chuva e as canções que se atiram contra as gradas. Minha pátria vestida de viúva, entre as gradas e a chuva das cidades. É triste o cão que ladra no canil, quando é março ou abril, ou lhe prendem as pernas. É triste a primavera no país de abril, minha pátria perfil de mágoas e tabernas. É triste. Uns vestem-se de abril, outros de trapos. Tu, ó estrangeiro, é só por fora que nos olhas. Minha pátria bordada de farrapos, capa de trapos remendada a verdes folhas. Abril tão triste no país de abril. Por fora é tudo verde. Abril com máscaras de festa. Por dentro, minha pátria a rir como quem chora. A festa da tristeza é tudo o que lhe resta. Abril tão triste no país de abril. Aqui a noite, aqui a dor, meninos velhos. Minha pátria a chorar como quem ri. Em surdina, em silêncio e de joelhos. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beira-Mar Plantado. Estamos a ouvir o 8º programa de Xardín a Beira-Mar Plantado. Hoje dedicado à Revolução dos Cravos. Em 1961, em plena ditadura salazarista, Portugal inicia a guerra colonial em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Com a guerra nasceu também a resistência das forças independentistas dos países africanos. De Guiné surge Amílcar Cabral, que em 1958 já tinha fundado o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, surgiu outra data relevante, a de 25 de Novembro de 1975. Para algumas pessoas, é a data do golpe militar contra-revolucionário, ideia que, de forma quase consensual, se tinha até há pouco tempo. Para outras, é a data da culminação dos ideais da Revolução de Abril e instauração de uma democracia ocidental. Recentemente tem havido o debate sobre a celebração do 25 de novembro, como se faz com a data da Revolução dos Cravos. A direita portuguesa apoia essa celebração, porque havia como a data em que se salvou o país de uma nova ditadura. Desta vez seria uma ditadura de esquerdas. Para a esquerda, esta data sempre significará um golpe de Estado contra os ideais de Abril. O PCP vai mais longe a referir o apoio e envolvimento dos Estados Unidos da América neste golpe. Vasco Lourenço, militar que pertenceu à Comissão Política do MFA, é contra a comemoração do 25 de novembro por ser uma data que divide. As dúvidas prendem-se às divisões e às versões sobre os acontecimentos dos vários autores do 25 de novembro, a começar pelas responsabilidades de cada um, havendo até uma polémica que se arrasta há mais de 40 anos sobre quem deu o primeiro passo, se foi a esquerda militar, se foi Otelo Saraiva de Carvalho, com ou sem o apoio do PCP, ou se se tratou de uma tentativa de golpe. O 25 de novembro de 1975 ditou o fim do chamado período revolucionário em curso, também conhecido como PREC. Foi um movimento militar sob a direção do então tenente-coronel Ramalho Yanes, que foi futuro presidente da República, contra um possível golpe militar de extrema-esquerda, tese ainda hoje contestada pela chamada esquerda militar. Quem canta no trabalho só canta para fazer da canção espantalho do cansaço do seu braço. Que desde manhã cedo bato malho a compasso. Izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs, izãs. Se levanta, traz consigo amanhecer um tempo novo por viver. Quem canta seus males espanta. Canto nem de encomenda, nem por remendo, que eu canto aos males que vou vivendo. E quem canta assim são os males, vai roendo. Cantemos ao novo dia em que o trabalho soará a pão e a paz. Cantemos a canção de esperança de quem não cansa e é capaz. Cantemos ao coro cansado, mas que se levanta. Que quem canta assim seus males espanta. Que quem canta assim seus males espanta. Cante. E amanhecermos para a aurora final. Cantemos massa de fogo, cantemos todos por igual. Que já um clamor enorme se levanta. Seus males espanta. E quem canta assim, seus males espanta. Após a Revolução de 25 de Abril, Marcelo Caetano foi destituído de todos os seus cargos. A quando da sua rendição, acordou-se que seria levado ao aeroporto pelo capitão Salgueiro Maia, exilando-se no Brasil. O exílio retirou-lhe o direito à pensão de reforma no fim da sua carreira universitária. No Brasil, prosseguiu a sua atividade académica como diretor do Instituto de Direito Comparado da Universidade do Rio de Janeiro. Recebeu também o título de professor honoris causa da Faculdade de Direito de São Paulo. Morreu sem nunca ter sido autorizado a regressar a Portugal do exílio no Brasil. Não sei o que pensam, mas eu acho que não foi feita justiça. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! De pé cantar, que vamos triunfar. Avançam já bandeiras de unidade, já vão crescendo brados de vitória, e tu verás teu canto e bandeira florescer à luz e um rubro amanhecer, milhões de braços fazendo a nova história, de pé marchar, e o povo vai triunfar. Agora já ninguém nos vencerá, nada pode quebrar nossa vontade, e num clamor mil vozes de combate nascerão, dirão: canção de liberdade será melhor a vida que virá. E agora o povo ergue-se e luta com voz de gigante, gritando: avante! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo está forjando a unidade, de norte a sul, na mina e no trigal. Somos do campo, da aldeia e da cidade, lutamos unidos pelo nosso ideal, sulcando rios de luz, paz e fraternidade. A aurora rubra será realidade, de pé cantar que o povo vai triunfar. Milhões de punhos impõem a verdade, e a solução ardente batalhão, e as suas mãos levando a justiça e a razão. Mulher, com fogo e com valor, estás aqui junto ao trabalhador. E agora o povo ergue-se e luta com voz de gigante, gritando: avante! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Em 2007, num programa da televisão portuguesa Os Grandes Portugueses, Salazar foi eleito o melhor português de sempre. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas, infelizmente, é a realidade. Se tivermos em conta que a votação foi feita por telefone, o resultado não parece tão grave. No entanto, não foi um momento de orgulho para a sociedade portuguesa. Vivo com uma faca espetada nas costas, ai, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera de Dom Sebastião, a cadeira nem é minha, é do papão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo com a fome entalada na garganta, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera que o céu me dê pão, a cadeira emprestou-me ao sacristão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo com a guerra a bater à minha porta, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera do obus de um canhão, a cadeira emprestou-me ao capitão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo a trabalhar 9 dias por semana, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera da revolução, a cadeira emprestou-me ao meu patrão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, de Oliveira, quatro. Vivo com uma faca enterrada nas costas, ai, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera de Dom Sebastião, a cadeira nem é minha, é do papão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, esta agora vai de... Um, dois, três, esta agora vai de... Para terminar este Jardim à Beira-Mar Plantado, dedicado à Revolução dos Cravos, vamos passar à Canção da Revolução. A canção que foi transmitida a 25 de Abril de 74, à meia-noite e 20 minutos, na Rádio Renascença, como sinal para confirmar o início da Revolução. Que tenham um feliz dia gritando 25 de Abril sempre! Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o poder que mais arena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o poder que mais arena, terra da fraternidade, grande lar da Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualado, grande lar da Morena, terra da fraternidade. Hello.